888, 43 milhas e meia da pistão 90, você escuta. Sim, já vai a introdução de PI. Guardando, 88. Salvador, Rio 5972. 5972, livre pouso, pista 10, vento 020 graus, está avistado? Firmo, visual. Livre pouso. Estou em Salvador, Xané 6224, descendo, estabilizado no X-Ray da 10. Xané 6224, aguarde autorização de pouso. Aguardo, 6224. Rio 5972, solo 55, direito 21 no solo. Vamos chamar o 21 no Rio 5972. Afirma, agora autorizado pouso, vento 020 graus, 39, 0224. Autorizado pouso, 6224. Roger, Europa 084, with you. Roger, Europa 084, clear to line up and wait. Clear to line up and wait. We need about 3 minutes. Okay, 3 minutes, okay, you're clear to line up and wait. Line up and wait, Europa 084. Rua 224, solo 59, livre direita, 121 no ônibus, solo. 21 no ônibus, 6224. 8-1, when you're ready, clear for takeoff in this 020 degrees, 3 knots. Clear for takeoff, 1-0, Europa 084. Clear for Rolling. Hey, Roger. Salvador, boa noite, azul 4980, 64980, autorizado, aliás, decolar, vento 050 graus, 4 mais. Autorizado, aliás, decolar, na aula 0 azul 4980. 4980, decola 06, controle 208. 208, boa noite, 4980. Salvador, 970, sinal 190, visual, LS, estabilizado. Sentio 970, livre pouso, bichão 0, vento 030 graus, 2 nós. Livre pouso, 970. Oi, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Serra, Tango Delta. Tango Delta, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vai pousar no 017. 10, Serra, Tango Delta. Vicente, aguarde autorização de pouso. 10, Serra, Tango Delta. Com 970 no solo, aos 23 meio direita, chamam 21 no 1 no solo. 21 no 1. Thank you. Delta mantém 37. Tiago Bravo Delta, livre pouso, vento 050 graus, 3 nais. Livre pouso no zero, Serra Tango Delta. Salvador, Vera, 723, número 2, passou a Duna. Né? 723, táxi, na aproximação, estou ciente, aguardo a transmissão de pouso. Vai. Serra Tango Delta, solo as 2.6, livre direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, chame e escuta. Final normal, baixar travado, 723, gol. 723, livre pouso, pista 10, vento 050 graus, 3 nós. Livre pouso, 723, gol. Tango Delta, qual é o seu táxi? Você pode questionar seu táxi, vai entrar na Juliette, ok? Cruza o pátio 1, chame para cruzamento da pista 7. Estimativo, vai seguir uma aeronave da América que está sendo rebocada ali próximo, nas proximidades do portão 11. Assim que liberar a sua passagem, pode continuar pela Lima Mike, chama o cruzamento. Oi, o Skate Informe, está na final do ILS, propõe o cancelamento para seguir plano 7. Skate Informe cancelado plano aos 27, autorizado para final do plano 7, reporte. Demora. Azul 5001, autorizado Lima 0. Lima 0. 723, seu solo fosse 29, direito 21 no solo. 21 no solo. Azul 5001, ele decolar ao 050 graus, 5 lanes. Obrigado, decolar de 5 graus, 5 0. Azul 49, 59, utilizado a lei, mantendo o zero. A linha mantém no 0, 49, 59. Aguarde na interseção para o cruzamento. Confirme para o esquerdo de fora. Livre pouso, vento 040 graus, 3 nós, pista no 7. Uniforme. Azul 5001, da Colos 31, no controle 208. 208, obrigado, boa noite. Azul 4959, livre decolar, 040 graus, 3 nós. Livre decolagem 4959. Autorizado, até parte 5, não gostaria de estacionar, Delta. O espelho de reforma, solo 31, autorizado retorno, táxi até seu pátio, a estacionar, não gostaria, né? Azul 4959, decola aos 32, controle 208. 208, 4959. Torre Salvador, tá 3305, vai para pronto. 3605 autorizado, aliás, decolar, 030 graus, 3 autorizado, aliás, decolar, tá 3305. Salvador, muito boa noite, Azul 2734, como número 2, próximo a 101. Gente, mantém a boa espera. Mantém a espera, Azul autorizado. Correção, 6224 na devolução, número 2. Azul 2774 autorizado, linha decolar 040 graus, 39. A linha e decolar azul 2774. Tá 3305, decola 38, controle 208. 208, tá 3305. Iniciando decolagem 2774 de azul. Change. Oi, autoriza 6224 alinhar e manter após azul? Autorizo, alinhar e manter. Lima 6224. 774, decolagem 40, controle 208. Azul 2774, decolagem 40, controle 208. Decolagem, o azul, correção, isso, 962, correção, 6224, chanei a guarda ainda. Oceanero 6224, confirma? Ah, sim, vou de decolagem. Então tá bom, então tá decolando, 6224. Meu, 5972, ponte, espera 010, próximo. Observa a corrida da aeronave do Oceanero, a linha aí mantém após o Rio 5972. A 224 decola aos 44, controle 208. 308, obrigado. Rio 5972, linha decolar, 050 graus, 3 reais. Iniciando, Rio 5972. 5972, decola os 4000, controle 208.